Salve, salve, DJ Kaique. Aham, Rashid, foco na missão. Pra. Essa é tipo Malcolm X na volta de Meca, botando seus pés no Iraque, a mente em Tribeca. Ação, porque eu vim do concreto, e lá pra ser magnato, os cara manipula os ferros igual Magneto. Tamo pra organizar essa peleia, porque de boa intenção a fila da frustração tá cheia. De coração, porque isso é que bombeia meu sangue, o puro suco do bang enquanto vários são tangue. Eu quero ser o melhor que eu puder, eu sei que posso, então salve-se quem puder. Cansado de ideia banal, cês tão tipo diretor que faz, mas não ri do Zorra Total. E esse amor ainda pulsa no meu corpo, pulsa e expulsa os espíritos de porco. Os cara gosta de falar que nós é moda, a controvérsia tô só começando, daqui 10 anos nós conversa. Só liguei o rádio e eu vi com o coração, cada rap ali me dizia a direção. Me senti convocado pra esse batalhão. Marchei, marchei. Só liguei o rádio e eu vi com o coração, cada rap ali me dizia a direção. Logo eu tava lá no meio levantando a mão. Marchei. Essa é tipo Mandela saindo da prisão duas vezes, entregando cada dia a mesma razão. Dedicação até a exaustão dita, porque ver é uma coisa, ter visão é outra fita. Nosso êxodo, tirando o peso dos seus ombros e a autoestima dos escombros. Assombro reaça, que paga de comunidade. Vaza, mente rasa, pica tal da Xerazade. Eis o dia D, pra quem repudia ter nos ouvidos iguais dizendo eu podia ter sido. E próprios irmãos se tornam haters. Eu sei, mas seu ódio por nós te bota junto a KKK. Ok, inveja ronda, verme sonda, tomba quem veio na onda. Quando a maré baixa se arromba, é cada um com seu papel. Afinal, o nosso é fazer bem e deixa quem tem tempo falar mal. Aí, agradeço de coração a todo aquele que entregou seu tempo, sua vida e seu espírito pra essa música chamada rap, e ajudou a mudar não só o meu, mas o caminho de vários irmãos por aí. Só liguei o rádio e eu vi com o coração, cada rap ali me dizia a direção. Me senti convocado pra esse batalhão. Marchei, marchei.